Boa noite, Fórum Social. Todos os fracos, todos os inúteis, todos os doentes e todos os sacrificados expedidos a esmo, o rebotalho das gentes para o deserto. A preocupação exclusiva dos poderes públicos consistia em libertar as cidades quanto antes daquelas invasões de bárbaros moribundos que infestavam o Brasil. Abarrotavam-se as carreiras, os vapores, com aqueles fardos a gigantes consignados à morte. Mandava-nos para a Amazônia, vastíssima, despovoada, quase ignota, o que equivalia a expatriá-los dentro da própria pátria. A multidão martirizada, perdidos os direitos, rotos os laços de família, que se fracionava no tumulto dos embarques acelerados, partia para aquelas bandas, levando uma carta de prego para o desconhecido. E ia com os seus famintos, os seus febrenhos e os seus variolosos, em condições de malignar e corromper as localidades mais salubres do mundo. Nunca, até os nossos dias, a acompanhou um só agente oficial ou um médico. Os banidos levavam a missão dolorosíssima e única de desaparecerem. E não desapareceram. Euclides da Cunha, O Paraíso Perdido, essa é uma homenagem para os expulsos do bairro do Pinheirinho, São José dos Campos, São Paulo, no domingo passado. E aqui é a Patrícia, de São Paulo, para a Rádio do Busão Hacker, no Fórum Social.